alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Uá, reconstruí de la marionete. Uhul! Tá todo desafinado, Maurício. Já começou lá embaixo, ó. Menina, ô menino, ô gente boa, gente querida, gente amiga, gente do meu coração, aquele abraço. Pois é, a partir de agora, estamos chegando aí com você para o nosso encontro. Legal, hein? Maurício Fares, eu tô que tô, menina. Vamos fazer do nosso encontro aquele momento de alegria, aquele espaço que a gente curte aqui, assim, com o coração aberto, com muita felicidade, acima de tudo com pensamento positivo, sempre pensando que as coisas boas vão acontecer, e elas vão acontecer sim. É isso aí, a gente não pode jamais pensar lá por baixo, a gente tem que pensar sempre lá em cima, que tudo de bom vai acontecer e acontece, viu? Olha, gente, hoje eu tenho aqui muita música bonita no programa. Deixa eu ver quem eu vou. Zé Augusto, Shocking Blues, Edelson Moura, João Miano e Marcineiro, João Mineiro e Marciano, Christophe, Christian e Ralph, Zezé de Camargo e Luciano. Mas tem muita coisa legal, hein? Ah, sim! E hoje eu quero dedicar o programa com muito carinho a um amigo lá de Carolina, no Maranhão. É o Vilmar Rego. Alô, Vilmar! Tudo bem aí com você, meu amigo? Olha, o programa inteirinho vai ser dedicado a você e a seus amigos, a seus familiares, viu? E a toda essa gente boa aí de Carolina, no Maranhão, falou? Eu havia prometido a ele que estaria atendendo no programa de hoje, então tá aí, viu? Vilmar Rego, em Carolina, no Maranhão. Então vamos começar, depois eu digo aí de quem é a carta destaque também. Vamos começar trazendo Zé Augusto pra cantar Meu Primeiro Amor. Legal! Roda lá, menino! Numa festa outro dia que eu te encontrei a dançar, namoradinha de infância, sonhos da beira do mar. Você me olhou de repente, fingiu que tinha esquecido e com sorriso sem graça me apresentou ao marido. E o resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Me beijar precisava ficar na ponta dos pés. Eu tinha então 8 anos, mas te menti que eram 10. Lembro você orgulhosa da minha calça comprida. Vínhamos juntos da escola sem qualquer medo da vida. E o resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Sábado tinha dinheiro pra te levar ao cinema, onde com medo pegava tua mãozinha pequena. Nossos castelos de areia, sonhos perdidos no ar. jogo de bola de meia e um refrigerante no bar. E o resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. E o resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Lá, lá, lá. Olha, gente, hoje, na verdade, não é uma carta destaque que eu vou trazer. É uma história. É uma história de vida que eu presenciei, que eu tomei conhecimento e que eu tive a oportunidade de conviver com o protagonista dessa história. Na verdade, eu posso dizer que é a história do homem lutador e vencedor de Santos, em São Paulo. Isso eu estou falando com relação ao meu amigo lá de Santos, em São Paulo, é o Paulo Borges. Paulo Borges não, Paulo de Araújo. Ele que me recebeu, que me acolheu esses dias que eu passei lá em Santos. Foram 16 dias que eu fiquei lá em Santos. E ele me acompanhou em todas as partes, foi meu cicerone. Foi assim, uma pessoa de uma extrema gentileza e de um extremo carinho em me apresentar, me mostrar, me fez conhecer praticamente tudo aquilo que eu jamais imaginava que fosse conhecer, da forma como eu fiquei conhecendo ali, aquela Baixada Santista. Então, e nessas viagens, gente, andando, conversando, batendo papo, eu fiquei conhecendo a história de vida desse rapaz. Eu vi, olha, é uma história fantástica, é uma história incrível. Vocês vão ter a oportunidade. Eu não vou adiantar mais coisas. Inclusive, eu não tenho nada escrito aqui, né? Não tenho nada escrito aqui do que eu vou dizer a respeito, mas são os fatos que ficaram gravados na minha cabeça e eu vou relatar para vocês, para que vocês percebam que quando a pessoa quer, quando a pessoa tem um objetivo, quando a pessoa tem um ideal, quando ela tem a vontade de realizar alguma coisa, ela, por mais que tenha obstáculos, ela consegue superar os obstáculos e vence. É uma história, então, foi o que aconteceu com esse rapaz, o homem lutador e vencedor de Santos. É o meu amigo, né, o Paulo Araújo. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer essa historinha daqui um pouquinho. Eu poderia colocar como se fosse uma carta, mas na verdade não é uma carta. É uma história que eu vou relatar aquilo que está aqui gravado dentro da minha cabeça, tá ok? Eita, então tá bom. Olha, eu vou trazer agora para cantar Asas Livres, vem em mim, Dodge Ram. Eita ferro, roda lá, menino, roda. Vem em mim, Dodge Ram, porque 280 mulherada louca e o asas arrebenta. Asas Livres é massa. É 10. E esse rico tá comigo assim, ó. Já não faz muito tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher, só pegava poeira. Eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais. E vem em mim, Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, o seu Rafinha arrebenta. Vem em mim, Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, seu Rafinha arrebenta. Vinha, mamãe. Chega! Já não faz muito tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher, só pegava poeira, não olhavam pra mim. Um dia agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio, mulherada atrás, eu quero vir cada vez mais. E vem em mim doge rã, porque 280 mulherada louca, o seu rapinha arrebenta. Vem em mim doge rã, porque 280 mulherada louca, e o azar arrebenta. E vem em mim doge rã, porque 280 mulherada louca, o azar arrebenta. E vem em mim doge rã, porque 280 mulherada louca, e o azar arrebenta. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Tem uma frase que postaram pra mim aqui no meu Facebook, mas eu não concordo muito com ela não. Concordo em parte. Veja só, é o meu amigo Bispo Santiago. Desculpa, Bispo, eu não tô falando com relação a você, que eu sei que não é você o autor. Não foi você que fez essa frase, né? Ela, na verdade, é do Carlos Ilsdorf. Carlos Ilsdorf é que é o autor da frase, você apenas fez a postagem. E eu só tenho a te agradecer, né, Bispo? Mas olha a frase só, porque depois eu vou dizer por que eu não concordo com ela em tudo. Se você der uma grande contribuição para a vida de alguém, passará a fazer parte da história de vida dessa pessoa para sempre. Tá certo, eu acho que quando a pessoa tem gratidão no coração, ela sim vai se lembrar de tudo isso, dessa contribuição que você deu para a vida dela. Aí é que entra aquilo que eu falei, que eu não concordo com tudo. Então, quando a gente está falando de uma pessoa que tenha gratidão no coração. Mas e aqueles ingratos? Aqueles ingratos, você faz a vida inteira alguma coisa em prol da vida da pessoa, mas aí de repente simplesmente te paga com ingratidão. Faz de conta que você nunca fez nada, esquece, é aqueles que cospem no prato que comem. Então é por isso que eu não concordo plenamente com a frase, né, Bispo? Mas não deixa de ter a razão de ser, que as pessoas realmente bem intencionadas, as pessoas que têm gratidão no coração, qualquer coisa que você faça por ela, assim, em termos de fazer com que a vida dela se eleve, ela vai lembrar disso aí para sempre. Você vai fazer parte da vida dessa pessoa para sempre. É isso aí. Falou, menino! Gostou? Olha, agora eu vou trazer a dobradinha. É Shocking Blues, Venus e Edelson Morão Amilá. Ó, essa música aqui é uma música religiosa, mas é muito bonita. Eu acho bonita demais essa música, cantada pelo Edelson Moura. É uma música evangélica, na verdade. Então, primeiro Shocking Blues, Venus, depois Edelson Moura. Um milagre aconteceu em minha vida. Roda lá, menino! Um milagre aconteceu na minha vida. Estou aqui para agradecer a Deus. Eu estava num abismo tão profundo e hoje posso guiar os passos meus. O homem não é dono de si. Sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. O homem não é dono de si. Sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Ramos, seguindo com o programa Maurício Fares. É, minha gente, vocês realmente vão se apaixonar por essa história que eu vou ler daqui um pouquinho, viu? Que eu vou narrar para vocês. É uma história que tá aqui dentro da minha cabeça, um fato que eu vivi recentemente nessa minha visita à Baixada Santista. É a história de vida do homem lutador, viu? Homem lutador e vencedor de Santos em São Paulo. Vocês vão saber já já o porquê de eu estar assim enchendo a bola dele, mas ele merece. Tudo que a gente fizer para encher a bola desse rapaz ainda é pouco, porque ele foi um grande lutador. Foi não, é um grande lutador, sem sombra de dúvida, viu? Olha, o trabalho por uma causa, não por aplauso. Porque se você ficar trabalhando por aplauso, meu amigo, você já viu o que, que vai acontecer, né? E viva a vida para expressar, não para impressionar. Não se esforce para fazer a sua presença notada. Basta fazer a sua ausência ser sentida. Aí sim, quando você faz alguma coisa que as pessoas percebem, mas cadê o, né? Cadê fulano? Aí é porque você realmente, então, é uma pessoa que faz falta àquele meio, ok? Entendeu? A gente agora fica aí fazendo de tudo para que as pessoas notem, mas depois passa batido, ninguém mais se lembra de você. Mas no instante que você é uma pessoa que realmente está integrada ao meio, que é uma pessoa que participa de tudo, no instante quando você não está presente, aí as pessoas ficam, ué, mas ele, cadê ele? Onde é que ele foi? Onde é que ele está?

quando você está fazendo alguma redação que você vai usar essa palavra de repente. As pessoas costumam juntar, né? De repente. Mas está errado, tem que ser separado a preposição de, né? De, aí, espaço, repente. Não pode juntar tudo não, que se juntar, aí fica errado. É uma diquinha simples, mas boa da gente gravar, né? Ó, música, porque daqui um pouco já tem aí essa história de hoje que é interessante. Christoph, ele... Ah, é a música que eu estava tentando cantar no começo do programa aqui, vocês lembram? Moi, je construis les marionnettes avec de la ficelle et de papier. É uma boneca feita de cordão e de papel. Christoph, les marionnettes, roda lá, menino! Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Sont jolies les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami. Uma outra palavrinha que a gente é danado pra colocar emendado aí, e não é emendado, hein? É por isso, né? Quantas e quantas vezes a gente vai escrever essa palavra e fica na dúvida, ela é separada? Ela tem hífen? Não, hífen jamais. Agora, ela é separada por tracinho não, espaço, isso, por isso, certo? É mais uma que você pode aprender. Também aí, marcha ré? Marcha ré não existe, tem marcha a ré, quer dizer, você vai para trás, você vai dar uma marcha para trás, então é marcha a ré. Aí, que marcha que você tá? Marcha ré. Marcha ré não existe. Isso aí é só popularização de algum fato. Mas, na verdade, marcha ré não existe. Existe marcha a ré. A gente vai dar uma marcha para trás. Certo? Ok. Agora, Maurício Fares canta Coração Ferido. Eita! Essa aqui foi um sucesso danado, menino. Não quero saber quantas alegrias essa música me trouxe e ainda traz até hoje, né? Então roda lá, Maurício Fares! Música. triste a vida de quem ama assim. Se não estás comigo, não quero ninguém. Volte, meu amor, peço por favor. Não me abandone, pelo amor de Deus. Meu coração está sofrendo, passo as noites a chorar. Se sai com outros para me trair, eu peço a Deus para não voltar. Não me maltrate assim, peço por favor. Pelo amor de Deus, vivo a implorar. Não quero sofrer, não quero chorar. Sem seu amor eu não posso viver. Eu sei que um dia você vai voltar e acabar com o meu sofrer. E de joelhos agradeço a Deus tanta alegria que me faz chorar. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Ai, ai, ai. Olha só que barata essa aqui. Eu gostei demais dessa frasezinha. Olha, eu tô que nem chuveiro velho. Nem ligo. E se ligar, não esquento. Muito boa, né? Bem moderna, bem atual. Então, o chuveiro velho é desse jeito mesmo. Não liga e não esquenta. Então, eu tô igualzinho. Não ligo e não esquento. Viu? Gostou também, papudinho? Então, pode aproveitar essa aí. Coloca aí junto com seus amigos, viu? Christian e Ralph. Depois dessa aí, eu vou trazer a história de hoje, viu, gente? É a história do homem lutador e vencedor de Santos e São Paulo. Vale a pena você curtir essa história. Você vai ver que exemplo de vida, viu? Christian e Ralph cantam 8 segundos. Então roda lá, menino, roda, roda. No dia que você saiu por essa porta, saudade fez estrago por aqui. Ficar sem teu amor tirou meu sono. Fiquei na noite fria, no abandono. E eu tentando arrancar você de mim. grudada no meu peito, feito tatuagem. Ninguém consegue apagar essa paixão. A solidão deitou na minha cama, tomando o lugar de quem eu amo. Eu não consigo controlar meu coração. É, pois então, estamos aí. Opa, já se aproxima aí, chega mais pra perto aí. Você também, aumenta mais o volume do seu computador, do rádio. E vamos lá, menino, carca o dedo aí, solta a vinheta da nossa carta destaque de hoje, solta. E agora, a carta destaque do ouvinte. Pois muito bem, na verdade hoje não é uma carta, hoje é uma história que vai sair daqui de dentro da minha cabeça, viu? Eu intitulei como a história do homem lutador e vencedor de Santos em São Paulo. Eu que coloquei esse título porque, na verdade, é isso mesmo. A história todinha é exatamente isso. São algumas histórias incríveis que a gente fica sabendo, vivendo com os personagens o fato. Então, essa história que eu vou passar a contar a seguir é uma dessas histórias que emocionam, que apaixonam e fazem a gente ver o mundo com outros olhos. Além de ser uma história de luta, de sofrimento, de decepções, desenganos, é também uma história de perseverança, de força de vontade, de conquistas e fé. Uma história, gente, que mostra até onde o homem pode ir se acreditar em si mesmo. Conforme eu já disse a vocês, eu estive em Santos recentemente, passando a temporada de férias, e eu jamais imaginava, ou poderia imaginar, que viesse a viver tanta emoção ao tomar conhecimento da história que relato a seguir. Pois é, eu fiz essa viagem a Santos a convite de um amigo que eu conheci através das redes sociais. A gente já teclava há um bom tempo e nós tínhamos consolidado uma amizade virtual de um bom nível, mas ainda não nos conhecíamos pessoalmente. Após acertar os detalhes e data para a viagem, ao chegar em Guarulhos, São Paulo, ele estava à minha espera. E nós fomos no seu carro para sua casa em Santos. O nome desse meu amigo, eu já disse a vocês, é Paulo Araújo. Paulo Lopes de Araújo. Mas na cidade, ele é mais conhecido por Mala Araújo. É isso mesmo, Mala Araújo. Olha, a princípio, eu relutei em chamá-lo assim, porque aqui na minha região e na maior parte do Brasil, mala é sinônimo de pessoa sem idoneidade moral e sempre se associa o termo a uma pessoa trambiqueira, né? Então eu falei para ele dessa minha relutância e ele riu muito, né? Dizendo que não se importava com o apelido e que era assim mesmo que ele era conhecido na cidade. Tudo bem, né? Tudo bem. Mesmo assim, eu sempre preferi tratá-lo pelo nome verdadeiro de Paulo. Então nós fizemos uma viagem agradável, estreitando o nosso conhecimento, e eu fui aos poucos conhecendo detalhes da personalidade do Paulo Araújo, ou Mala, como queira, né? Durante os 16 dias que fiquei em Santos, foi um verdadeiro amigo e me levou para conhecer toda a região pela qual eu confesso fiquei apaixonado. Vendo as belezas da Serra do Mar, as praias lindas e de águas tépidas do litoral santista. Nessas andanças e conversas, foi que eu fiquei sabendo detalhes da vida do Paulo Lopes. E confesso, fiquei surpreso e ao mesmo tempo feliz de ver que o ser humano consegue tirar de suas próprias adversidades a força necessária para vencer na vida. O Paulo é de uma família nordestina, humilde e pobre, e desde menino ele saiu para o mundo em busca da própria sorte e de fazer o seu destino. Ainda menino, chegou em São Paulo, passou por muitas dificuldades. Ele dormia na rua, dormia pelas calçadas e marquises dos prédios, comia o que as casas de caridade davam. É porque em São Paulo tem muito isso, essas casas de caridade que saem pela madrugada levando sopa, distribuindo comida, dando agasalho, né, para aquelas pessoas na rua. Então ele era uma pessoa de rua. E mesmo assim, vivendo nas ruas, ele nunca se envolveu com drogas nem com roubos. À medida que ele ia crescendo, foi estudando e aprendendo a trabalhar, chegando a ser funcionário de carreira do Banco do Brasil em São Paulo. Ele teve uma firma de compra e venda de peças automotivas, passou por 3 casamentos. Eu estou resumindo a história, né? Eu estou resumindo um pouco a história, porque se eu for contar tudo da forma como eu vivi, é apaixonante demais você conhecer uma pessoa que passou por tudo isso. Então, ele teve que... Vocês viram que de um menino de rua ele passou para funcionário de carreira do Banco do Brasil. De repente já era um empresário, dono de uma empresa de compra e venda de peças automotivas. Passou por 3 casamentos e teve que dividir os bens com as famílias. E novamente, o que aconteceu? Ele foi para as ruas sem eira e nem beira. Aí então ele resolveu mudar-se para Santos, onde teve de submeter-se à caridade pública novamente para poder sobreviver. Né? Ele vivia comendo e dormindo nos albergues. Aí conseguiram um emprego para ele de vendedor de picolé. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, vendedor de picolé. Ele saía pelas praias de Santos empurrando um carrinho de sorvete pelas areias escaldantes e pesadas. Só quem sabe, quem conhece praia num dia de sol quente, sabe o quanto aquela areia fica pesada e escaldante que fica, chega a arrancar o couro da gente, né? E muitas vezes ele repetia esse percurso, um percurso longo que ele fazia, 10 quilômetros de uma ponta da praia à outra. É, eram 10 quilômetros que ele saía. Ele saía, ia de Santos, lá da Ilha Porchat, né, da São Vicente, ia da Ilha Porchat até Guarujá, vendendo sorvete, vendendo picolé, empurrando esse carrinho. E então ele repetia esse percurso às vezes 2 ou 3 vezes ao dia. Isso foi até o ano de 2009. Ele tornou-se um grande vendedor de sorvete e picolé e ganhava um bom dinheiro com isso. Mas o importante é, vocês vejam daqui para frente, olha, foi o espírito de luta que nunca o abandonou. Ele nunca deixou de acreditar em si mesmo e nessa jornada de luta acabou por tornar-se empresário, prestando serviço como autônomo no Porto de Santos. Através dessa luta, hoje ele tem a sua estabilidade financeira e econômica assegurada. E os tempos de sofrimento, empurrando o carrinho de picolé pelas praias de areias escaldantes, vai ficando cada vez mais distante. A gente contando assim, dessa forma, a história, não dá para avaliar a dimensão do que foi a luta e o sofrimento desse homem. Eu que tive a oportunidade de conviver esses 16 dias com ele, posso afirmar que nunca havia visto um ser humano com tanta determinação e espírito de luta quanto dele. Faz a gente acreditar que o homem pode superar suas próprias barreiras, mesmo quando tudo coloca num patamar de extremo perigo. Se ele tiver determinação, força de vontade e fé, e principalmente, se nunca desistir de si mesmo, ele é capaz de vencer assim como Paulo venceu. Eu me senti na obrigação de contar esse fato, porque eu acredito serve de exemplo para muitos de nós, que mesmo sem ter conhecido o desconforto de ter passado fome, sem ter dormido nas ruas, nas calçadas, nas sarjetas, sem ter que enfrentar certas adversidades, a gente perde a coragem de enfrentar a vida e entrega os pontos facilmente. Paulo Lopes de Araújo, o Mala. O Mala. Olha, menino, se eu já te tinha em autoestima mesmo, após esses dias que passei aí ao teu lado, fizeram com que eu passasse a te admirar. E eu só posso te dizer uma coisa. Obrigado por ter me devolvido um pouco de esperança no ser humano. Paulo, ou Mala, você é um exemplo para todos nós. Fica com Deus, meu amigo, e continue sendo essa fortaleza, pois seu destino realmente mostra que o homem pode realizar todos os seus sonhos. Todos os seus sonhos. Essa música que eu rodo para você também fala sobre essa força e essa determinação de cada um de nós, viu, Paulo Lopes? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Zezé de Camargo e Luciano canta. Vai dar tudo certo. Roda lá, menino, roda. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e pedimos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo. Colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, é há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. História danada essa de hoje, hein, menino? Né? Pois é. Mas, gente, vamos embora. Agora, vamos embora, vamos preparar o próximo programa. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Menina, um beijo, meu amigo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.